começar. Cada coisa em seu lugar, e nada como um dia após o outro. Pra que apressar? Se não sabe onde chegar, correr em vão se o caminho é longo. Quem se soltar da vida vai gostar, que a vida vai gostar de volta em dobro. E se tropeçar, do chão não vai passar, quem sete vezes cai levanta oito. Quem julga saber, que esquece de aprender, coitado de quem se interessa pouco. E quando chorar, tristeza pra lavar, no ombro cai metade do sufoco. O novo virá, o novo virá, pra reharmonizar a terra, o ar, a água e o fogo. E sem se queixar, as peças vão voltar pra mesma caixa no final do jogo. Após o outro, o tempo dirá, o tempo dirá, o tempo é que dirá, que nada como um dia após o outro, nada como um dia após o outro. O tempo é que dirá, que nada como um dia após o outro. O tempo dirá, o tempo dirá, o tempo é que dirá, que nada com um dia após o outro, nada com um dia após o outro.